chegamos ao povo, surge um novo contando lorotas, e trazendo na mala de viagem a bagagem de mil anedotas. Diz que veio de um pago distante, onde o diabo perdeu suas botas. Dos bugios que cantamos ao povo, surge um novo contando lorotas. No lugar onde posa um bugio, lobisomem se manda lacria, vagalume apaga o candeeiro, e o sol chega mais tarde no dia. O bugio é medonho e tinhoso, mentiroso, malandro e sapeca, é capenga, banguela e beiçudo, orelhudo, caolho e careca, é pitoco e do rabo caçoa, bicho à toa levado da breca. O bugio é medonho e mitinhoso, mentiroso, malandro e sapeca. No lugar onde posa o bugio, lobisomem se manda lacria, vagalume apaga o candeeiro, e o sol chega mais tarde no dia. Quando vai no churrasco, faz fiasco criando alvoroço, sapateia e vira o prato, e de quatro ele ronca bem grosso. Se embucha, se estica e se volta, mas não solta seu beiço do osso. O bugio quando vai no churrasco, faz fiasco criando alvoroço. No lugar onde posa o bugio, lobisomem se manda lacria, vagalume apaga o candeeiro, o sol chega mais tarde no dia. Hoje o velho só chega em casa de madrugada, tapado de saudade. O bugio quando dança baileco, é tareco que faz confusão, dá de mão numa guampa de canha, se assanha e se para gritão. É borracho daquele sem rumo, masca fumo e cospe no chão. O bugio quando dança baileco, é tareco que faz confusão. No lugar onde posa o bugio, lobisomem se manda lacria, vagalume apaga o candeeiro, e o sol chega mais tarde no dia.